360, direto Leda, Gol 9400. Torre, Salvador, boa noite, Guardião 01. Boa noite, Guardião 01, prossiga. Acionado pronto no 4 do Grécio, AB padrão, comandante Major Alexandre Augusto. Atenção decolado com ProSur. O voo de monitoramento da seleção da França, da Arena Fontenova para o hotel Terrilo em Tapuã. Estima 40 minutos de voo, Guardião 01. Guardião 01 no vento, 160 graus com 8 nós, prosseguirá o acionamento transponder padrão e a direita prossegue via litoral sul, corredor axé, reporte fora do solo. Transponder padrão, autorizado decolagem, pela curva, passar a fora do solo, Guardião 01. Corre, Guardião 01, fora do solo, ProAçu. Guardião 01, decola os 28, processo comprou do corredor Axé. Chama em controle, 120, decimal 8. Então, bom voo, até o regresso. 120, decimal 8, grato, até o regresso, Guardião 01. Controle Salvador, boa noite ao Guardião 01. Guardião 01, sob condições visuais, 503, o ajuste em Salvador no 08, reporte no local de sobrevoo. Condições visuais, ajuste no 08, a gente vai operar da Arena Fonte Nova para Itapuã, Guardião 01. Repente, Guardião 01. Tá 3858, estabilizado. Estabilizado, tá 3858. É, de completa aproximação, chame 2 Salvador em 118, decimal 95. 1895, tá 3858, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 3858, estabilizado ILS X-Ray. Oxanar 6259, mantenha a ponte de espera. Gente, mantenha a ponte de espera, Oxanar. 258, boa noite, autorizado pouso, pistão no zero, o altímetro no 0 no 8 e o vento 150 graus com 08 nós. Você pode confirmar informações, tinha um ruído de fundo na sua transmissão. 258, vento 150 graus com 08 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 8. Estimativo livre pouso na 0, com 1018, tá 3858. Delta pronto. Avião Lima tem cabeceira no zero. Autorizado, alinhar bater pista no zero, Oceano Air 2259. Recife 1251-3395, boa noite, gol 1945. 330 Campinas, 4 horas, confere, tá 3897. Ativo, ativo. Livre táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 Índia, ponto de espera Torre 1, 18 décimo 95. Adjuste altímetro no 08. Ativo, ativo, livre táxi, parte 1 no Índia e Bravo. E chama Torre 2895. Na Libra. Andrei 258, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, então 3858. Sonoro autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus com 08 nós. Frente, livre a decolagem, chame 6259. Salvador delivery, good evening, Alpha Flight 7210. For your information, we'll be ready in 2 minutes. Call me right. Let's go. Salvador, boa noite, tá 3897, ponte espera no zero, pronto. Boa noite, tá 3897, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, tá 3297. Decolos 35, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 208, boa noite, Oceano Air 6259. Controle Salvador, Oceano Air 6259, saída da EL. Oceano Air 6259, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Leda. Sente, acende nível de voo 3620, direto posição Leda, Oceano Air 6259. Controle ao Guardião 01. Possível, Guardião. Foi dado última forma na missão, está retornando para Salvador, já no través de Pessoa Flor, Guardião 01. Gente, o Guardião 01. Chama agora todo Salvador em 118 decimal 95. 1895, grato, boa noite a todos, Guardião 01. Boa noite. Livre decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Iniciando da 3897. A 3858, Juliette, portão 612. Para o 612, eu tô a 3858. Torre Salvador, Guardião 01. Dono, boa noite. Livre regresso até o pátio do Graer. O ventão no 60 graus com 8 nós. Reporte solo controlado, Guardião 01. Boa noite, Mandela 2. Livre regresso ao pátio do Gré. Reportará no solo controlado, Guardião 01. Uma tráfego a reportar no momento, Guardião 01. TF, sem tráfego, Guardião 01. Decolos 37, controle 120, decimal 8. Então, bom voo, boa noite. Boa noite, 30897. Controle Salvador, boa noite, está 3897.000 para 340 na Dael. Está 3897, contato radar, suba para nível 320, direto Leda. Direto Leda, a restrito 320, está 3897. 3897, confirmei nível final é o 320? Ah, foi autorizado o 340. Está corrigindo, é o 320. Ah, muito obrigado. Sou o Chanel 6259, vou em Motiva. Direto Motiva, o Chanel 6259. Azul 27125, nautical miles, southwest 4, Conde intersection, maintain flight level 130, radio services finished. Contact Aracaju on 120.3, so long. Hey, 120.3, Azul 2712. Bono 705, a sua identificação desça para 4 mil pés, ajuste 10118 na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada bom. Ajuste Alagoinhas. November 401, Fox Tango, desça para o nível 050, ajuste 10118 na proa de Itália. 050, 12, 12, 12, 12. Para a Fox, Guardião 01. 857 até Moço, nível 340. Decolagem na pista 10, curva direita após, perfil de saída Dael, Leda, Irumi. Transponder 5032, controle Salvador 120, décima 8. 3197, Galeão, 340, rota conforme, para 9257, Moço. 10 a pista, direita na curva Dael, Leda, Irumi. 032208, 3 é uma posição para o TAM, 3197. Ouvimos o transponder? 5032. 3197, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Ah, obrigado. daqui a Santa Cruz, estacionamento CRM-AV-04. Estação 4, autorizado para o estacionamento, chame táxi, o estacionamento 201. Autorizado para chamar o táxi, chame táxi. Alenia 259, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, Oceania 6259. Good evening, AutoFly 7210 at stand number 10, request startup and pushback. Yes, for push and start, come around for taxi, start flight 7210. Startup pushback approval to record with the taxi, AutoFly 7210. Chama Centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 1251, 3395, boa noite, 3897. Bom voo, igualmente. Lembra 401, Fox Tango, desça para 2000 pés. Ajuste 1 no 08, livre LS, reporte estabilizado. 2000 no 08, livre LS e reportagem estabilizado, fazer um Fox Tango. Para o táxi, está a minha 201, tem um 35, uma borda alternando com 4 horas de autonomia. Estacionamento 201, confirmando 131 a bordo. Afirmo, senhor. Estacionamento 201, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, direito via Índia, ponto de espera 12, 18, 95, CNH 108. 95. 95. destaque da direita, vem aqui, espera da 10, 29, 0, 1, 2, cuidado, que a minha vida não ficou agora. Now delivery, comply, 7210, request taxi. X-Fly 7210, approve a taxi rolling point to runway 10, via April 1, and taxi engine. At holding point, full power, 118.95, QNH 1018. The taxi to holding point runway 10 via India. Double take Bravo and we'll switch over to tower just for the holding point on 11895 and the QNH is 1018. Taxi via April 1 and taxi India, okay? That's April 1 in India. I'll comply 7210. Alô, boa noite, é o Sam, Papa Romeu, Mike Bravo Lima. Confirme. É o Sam, Papa Romeu, Mike Bravo Lima. Prossiga, Mike Bravo Lima. O Mike Bravo Lima está no gate número 8 e solicita autorização de reboque para a posição 123 da remota. Gente, aguarde para reboque. Então aguardo. Uno 705, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 8, livre LS, número 2 na aproximação, reporte estabilizado. 0 no 8, 2 1, está mais estabilizado, gol 705. Salvador, boa noite, CCDR, linha 201, pode esperar do cuidado para o cliente. Posicionar minha 201, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 70 graus com 08 nós. Aí decola da interceptando o localizador, está visual, November 4, 01 Potsdam. November 4, 01 no Fox Tango, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. 1895, quadro aeroporto Potsdam. 903, 97, quadro aeroporto Potsdam. Tá firme. 20 November 4-0 no Fox Tango, na final do X-Ray, embaixo da base. 20 November 4-0 no Fox Tango, curto na aproximação, guarda na pista livre, altímetro no 0 no 8. Guarda na pista livre, quadro no Fox Tango. Salve, flight. Flight 7210, at holding point 310. Ready for departure. Hold position now, flight 7210. Holding position. And tower, for your information, after the first traffic, we are ready for immediate departure. We're maintaining position. X-Fly 7210. P401 Fox Tango, tempo autorizado, pista 10, vento 160 graus com 08 nós, ajuste de altímetro no 0 no 8. Livre pouso na 10, quase 0 Fox Tango. Mer 6201, decolou 54, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, obrigado, boa noite, sacanagem 6201. Controle Salvador, boa noite, algo 1866. 1866, voituna, 2000 pés, ajuste 0018. Ah, muito bom. 1866 com 1018. Sábado, boa noite, Canela 201, Israel Zeta Virume. Canela 201, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Direto para Leda. 30, obrigado, Canadá 201. 705, operador, estou correndo. 705, complete aproximação, Champoy 118.95. Obrigado. Boa. Can we line up now for the other 57210? Expediting line up and wait to runway 10, out flight 7210, thank you very much. 401 Fox Tango, solo 55 à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, solo 21. Zero, clear for takeoff, runway 10, the wind is 170 degrees with 05 knots. Clear to takeoff, runway 10, comply, 7210. Direita via Índia, ponto de espera torre 1-18 decimal 95, ajuste de altímetro no 0-18. 18, ponto no 0, 39, então bora, 7, 3, 9. 705, vento no 70 graus, com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Fly 7210, airborne at 57, call 120.80, have a flight in the night. 1280, fly 7210, bye bye. Departure good day, Alcofly 7210, passing 1300 feet, climbing by level 320. Alcofly 7210, radar contact at departure, climb to flight level 320, by heading Jammu intersection, to let down from my kiosk. Okay, say for last part again. Which heading do you want to supply? Jammu, Juliet Town for Mike Oscar. Proceeding to Jammu, I'll comply 7210. My name is 201, foi da Gel da prisão. Muito obrigado, da Gel, 201. Salvador, boa noite, 1168 Lagoa, informação Eco. Bom, 1168, foi Duna, desça para 3.000 pés, ajuste 1018. Duna 3.000, 1068. Any speed restriction for Autoflight 7210? Confirm. Any speed restriction for Autoflight 7210? No restrictions, fly heavy. Jammu, climbing to flight level 330. We're climbing to level 330, proceeding to Jammu, and request high speed. So discretion, 7210. On discretion, let's copy. Fully Bravo. Zoom 97, livre decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, com 08 nós. Iniciado no 0, 7381, parte 3, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Autorizado, 2781, chamar a táxi. And I read Alcofly 7210 after Jammu, can we proceed to Zipa? Send back our coordination with Recit Center 7210. Okay, and that case, can we proceed to Azov? Coordinating answer, send mine. Okay, proceed to Jammu now. Question 6201, chame Centro Recife, em 125, décima 1, alterno 13395, bom voo. 251-3395, muito obrigado, senhor. Boa noite, senhor. 6201. Boa noite, boa noite. Hotelores, confins nível 3 aqui, já. 1099, informação Eco, copia o nível 360. Afirmativo, senhorita. Para confins autorizado, via Pêndulo 21, nível 360. Decolagem na pista 0, curva direita após, saída Arbor após Elefante. Transponder 5041, controle Salvador 120, décima 1. Para o pessoal dar uma olhadinha no final da pista, a gente teve uma colisão com pássaro. Aí deve ter alguma coisa lá no final da pista. Transponder 5041, e o controle 2085. Vou funcionar mais. 1099, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Gente, obrigado. Passa Juliette, 1705. Juliette, portão 2, gol no 705. Juliette, portão 2, 1705. Solo, Mike Bravo Lima, informando que é de reboque. Obrigado, boa noite. Boa noite. 4-0, direto Lima. Direto Lima, 340, 3197. Boa noite, 66, livre LS, reporte estabilizado. Nós azul 2781, está pronto para o táxi, com POV de 63, 3 horas e 20, alternativa Salvador. Azul 2781, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, parte 3, parte 1, Índia. Ponto de espera torre 18, desse ano 95, ajuste de altímetro 1018. 10, parte 3, parte 1, Índia, 2895 no ponto de espera, o 2871. Zona 866, programa espera sobre o fixo de correção. Programa espera sobre o MDB Simbra, 2010, ajuste 1018, Salvador. É, a aeronave que decolou, colidiu com o pássaro, vai entrar aéreo, fará uma revisão aqui. Tá certo, é hora que tem. Simbra, Simbra, o 1018-866. Voo no 168, a fim de evitar espera, reduza a velocidade para 230 nós. O ajuste Salvador 1018. Da ciente, o voo no 168, reduzindo o máximo. Outfly 7210, contact Recife Center, previous to 126.85, if unable 125.45. Hello, switch over to 12685 with a backup 12545, Oxfly 7210. Controle o 9866 confirmando o alta pela curva pela esquerda. Afirmativo, curva de pela esquerda. É que ele localizaria a órbita duas vezes do Índia Serra para o 866? Afirmativo, gol no 866. Obrigado. Gol no 168, controle. Mais luta. Programa espera sobre o fixo de ITAP. Confirma a altitude desejada para essa tua espera a fim de minimizar o transtorno. Já deixamos. Pode ser o 050 em ITAP. 050 em ITAP, gol no 168, tá? Vai fazer isso, 0. 0, pronto. 781, mantém a posição. Tem posição, 2781. Vamos fazer uma inspeção na pista, o 2781, a aeronave decolou, aí cortou a colisão com o pássaro. Afirmo, graças. Fazer a espera em estado conforme é publicado na Star 1168, curva esquerda. 1168. Oi, Salvador, é o 2781. Ele? É o azul 2781. É, nós não conseguimos passar a posição de 15 DME acima do 110. Poderia coordenar o controle para a gente livrar a gente dessa restrição? Eu compro inferior. 3.000 até 15 milhas. Tela completa. 25133953197, uma boa noite. Boa noite. Tela completa. 8866, previsão de mais uma. Gente, não é. Salvador 271. Chega. Gentileza, tem uma previsão aí de quanto tempo ainda vai durar essa vistoria aí, só para informar nossos clientes aqui? Mais 5 minutos no máximo, mas o 2781. Obrigado. O 2781 ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém as 2781. No zero não, Jorge. Tá autorizado, chama a taxa. Bom dia, na verdade. Bono 866, complete curva. Oi, Imbra, o ajuste em Salvador no 018, complete aproximação, reporte estabilizado. Agente, comando Imbra, completar chamada estabilizada 1866. Bono 168, está agora 13 milhas, sudoeste de Duna. Em assuma navegação, voe Duna, desça para 3000 pés. Duna 3000, 1168. Duro decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus, com 08 nós. Autorizado decolagem da pistão no zero, azul 2781. Decolagem 15, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa, 2781. 168, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000, chamo lá, 168. Controle Salvador, muito boa noite. É o Azul 2781, passando 1500, fecho da água. Azul 2781, contato radar na decolagem, subo para o nível 200, após 2000 pés, direto a elétrica. 2000 pés, direito elétrica. Seria possível liberar a gente da restrição, senhor? Afirmativo, subo e mantenha nível 200. Direto a elétrica após 2000, sobe a 200. Muito obrigado, 2781. Para bordo, 3 horas e 20, altero na campeã. Voo no 099, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 e táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre, pronto. 118, décima 95, ajuste de altímetro 1098. Esta é a ponto de espera da 10, via parte 1, Índia, 2295 e ajuste 1098, ou 1099. Curiosidade, está ativada a zona de explosão em torno do estádio Ponte Nova? Negativo, 1-1-6-8. Obrigado. 1-0, vento 1-6-0 graus com 0-5 nós. Ajuste altímetro 1-0, 1-8. Sente de repouso 1-0, 1-0, 1-8, gol 1-8-6. Mais uma vez o vento solo para 1-8-6-0. 1-6-0 com 0-8 nós. Obrigado. Chama a torre, 1-8, decimal 95, grato pela colaboração. Ah, 2295. Chegou no 099, veja as manobras para a decolagem. Ah, como é que eu? Pronto a decolagem. Ali mantém, cabeceira 1-0, gol no 099. Ali mantém 1-0, gol no 099. 866, sou hoje 2-0. 1-2-1 no 1, ao livrar, boa noite. 2-0-1, gente, no 866, boa noite. Já tem livre decolagem, pistão no 0, vento 1-6-0 graus com 0-8 nós. Olha, livre decolagem, iniciando gol, nós já na verdade. Pode ser o Linhagem, vai ter um 4, boa noite, né, amigo? Ele não entendi a mensagem, mas muito baixa. O gol 1-8-6-6, reposta piso bastante regular, grande prestação durante a corrida de pouso, e queimou até 1-9-4-8. será informada em infraero. Positivo, você vai registrar aqui. A perfilação de todas as aeronaves aqui em Salvador está muito grande. É piso irregular, desde a última reforma. Para minimizar nosso caso, seria possível coordenar para onde a Vitória da Conquista? Afirmativo, vai. Obrigado. 160 graus com 08 nós. Depois autorizado, pistão no 0, ajuste altimetrão no 0 no 8. Livre pouso na 10.018, gol 11.68. Pistão no 099, decolos 22, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, grato, gol no 099, boa noite. Senhor, por favor, diminui o brilho do papis da luz. Rael Leda Hirumi, 5045, o transponder 1208 é o controle. 1705, pistão 10, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Tem que decola da 10, 1705. 60 à direita, direto, elefago 1099. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, position 1-1. Standby, America 230. Standing by. 3, ao liberar a direita, chame a sola 21-1. Confirme a condição da pista durante o pouso, se houve bastante trepidação. A pista está irregular, confirme. Olha, para falar bem a verdade, está terrível, trepida muito, senhor, muito. Ok, ciente. Foi reportado aí por uma aeronave da sua companhia, que também houve essa trepidação. A gente já informou aqui o setor responsável. Chame o solador 1219. Ok, obrigado. No tráfego, posição de 11 horas, 18 milhas, rumo sul-oeste, cruzando o nível 100 para o 200, um Alfa Tango 72. Ciente, gol 18-1099 para o nível 360. Confirme para o gol 1099, tráfego 11 horas. Afirmativo, tráfego na posição de 11 horas, rumo sudoeste, cruzando o nível 105 para o 200, Alfa Tango 72. Ciente, gol 1099, na proa de Elefa, cruzando o nível 080 no momento, positivo? Afirmativo. Sobre vigilância. Grato. É que a